67-00 no gate 04, está autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Firmo, pistão 1-0, web 6700, verifique equipamento, sua transmissão está um pouco baixa. Positivo, está verificado, melhorou? Afirmo. Obrigado. Golf Tango, bom dia, prossiga. Gente, ó, Golf Tango, aguarde cópia. Táxi via Índia Alfa, reporte na Charlie para decolagem. Índia Alfa, reportarei na Charlie, o Web 7700. Tango, copia. Golf Tango está autorizado, Paulo Afonso, 090 nível, a rota DCT decolando a 197 com curva à esquerda após a decolagem na saída Lotar, transponder 5170 e a frequência do controle 119.80, 218.612. Autorizado acionamento, chame táxi, sócio Golf Tango, fala pro B. Meu Golf Victor, bom dia, prossiga. Uma centena, aguarda autorização, Romeu Golf Victor. 47700 na sala, pronto. Centro Web 6700, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero. O vento 140 graus com 09 nós. Ajuste 10, 16. Autorizado alinhar e decolar, o vento 180 com 14 nós e 10. Eu acervo o Tango, livre táxi, porta para ingresso na 17. Porta era para ingresso na 17, Golf Tango. Sete zero zero iniciando então. Sete. Bom, alô, Azul Alfa, Yankee Delta. Azul Alfa, Yankee Delta, bom dia, prossiga. Dávila, companhia. Baixo 3, solicito autorização de reboque até a parte 1, ponte número 1. A gente vai aguardar, Azul Alfa, Yankee Delta, aguarda autorização. A gente não aguarda. Na patrulha, na ingresso da Serra Gostango. Web 6700, decolar 207, controle agora em 119.80, bom voo, bom dia. Chama o controle em 119.80. Positivo 19.8, obrigado. Poxa, Golf Tango autorizado, ingresso na 17, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17. Reporta alinhado e pronto, 17, Oscar Golf Tango. Poderia confirmar o vento? Então, 160 graus com 07 nós. Gente, Golf Tango, vai reportar na 17. 00 decolou, boa. 76700, contato radar, sou para o nível 340. 340, objeto 6700. Manda a voz, a proa direto da El. Autorizado. Romeu Golfo Victor, front copy. Romeu Golfo Victor, sou autorizado para IRC, uma centena, nível voo 100, a rota DCT, decolando 17, com curva à esquerda após a decolagem, na saída Momo, após Albo, após direto, transponder 5410 e a frequência do controle 119.80. Afirmativo, Romeu Golfo Victor, o vento no momento 150 graus com 17 nós. Romeu Golfo Victor, estou atrasando uma centena, decolando a 35, com curva à esquerda na saída Momo. Saída Momo, Albo e após direto. E 5410 no transponder. Victor, correto, o ajuste 10116. Está autorizado o acionamento, chame táxi. Gente, Papa Tango, Oscar Golfo Tango, autorizado a decolagem da pista 17, o vento 140 graus com 15 nós, ajuste 10 no meia. Ok, vai passar, está livre a decolagem 17, Oscar Golfo Tango. Após a decolagem, vamos manter por 5 milhas, deve estar uma formação que está chegando aí, ok? Gente. Poderia curvar direita, senhor, após a decolagem, que a formação está à esquerda, minha aqui. Só um minuto para a confirmação do controle, só um minuto. Ok. Então está autorizado eu curvar à direita, após manter para o Oscar Golfo Tango. Tango, vai decolar e curvar à direita, Oscar Golfo Tango. Está efetuando um desvio à direita aqui? Gente, está passando nível 130 agora, chama o centro. A frequência 1288 alterna 1264, informe ao mesmo. 288, amigo, obrigado. Tango decolado aos 1-2, chama agora o controle em 119.80, tomou voo, bom dia. 98, bom dia, obrigado, senhor. Oscar Golf Tango, decolou, tá na sua escota. Oscar Golf Tango, solicitou manter a proa após curvar à direita. Ah, pode curvar à esquerda agora, pode, a partir da presente, pode curvar, senhor? Oi, Yankee Delta na guarda para reboque da aeronave. Tango, tá curvando à esquerda na lota, tá? Melhorou a formação aqui. E eu só me mantenho em 090, contato radar na decolagem. 090, Oscar Golf Tango. Saída do pátio 3, aguardando para ingressar no pátio principal. Ok, entendi. Meu Golf Victor está autorizado, o táxi, reporte para ingresso 97, correção na 35. Tango, pode manter essa proa aqui por mais 8 milhas, a radial 015? Autorizado. Ok, Golf Tango, vai manter por 10 milhas, ok? 7. Romeu Golf Victor, está autorizado ingresso, porta na cabeceira 35, alinhado e pronto para decolagem. Delta na guarda para ingressar na parte 1. Tente o azul Yankee Delta, confirme o estacionamento. Estacionamento na ponte número 1. Gente, está autorizado o ingresso parte principal até o gate 01, no reporte no término azul Alfa Yankee Delta. Gente, reportar o término. Tango Romeu Golf Victor, autorizado a decolagem da pista 35, o vento 190 graus com 13 nós, ajuste 10, 16. Victor Kilo Delta, bom dia, prossiga. Guarda autorização, Vitor Kilo Delta. Victor decolado 2-1, chama agora o controle em 119.80, tomou voo, bom dia. Bom dia, meu amigo. Olhe, bom dia, o Papatango Romeu Golf Victor. Pegou o meu Golf Victor, contato radar na decolagem, sobe para nível 1900, saída Mombo. Libera a restrição de altitude? Tá liberado. Tá percebendo que eu acho que é a centena no passeio da Mombo, o meu Golf Victor. Quilo, aguarde autorização, confirma o nível para Ilhéus. Gente, aguarde. Controle Alfa Golf Tango Eva agora na proa de Lostal, ok? Corre Salvador, Yankee Delta informando o final do reboque, bom dia, obrigado. Iniciante Yankee Alfa Delta, bom dia. Vitor Kilo Delta, pronto, cópia. Tango Vitor Kilo Delta está autorizado para a vitória da conquista. O número voo 100, a rota é DC.